Sou Armando Melo, estou com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2 ao domingo às 10 e à quarta-feira às 21. Hoje vamos conversar com o seu padre Filipe Diniz, responsável pelo Secretariado Diocesano da Pastoral Juvenil de Coimbra. Vamos procurar saber qual é o caminho que é necessário percorrer para se chegar a responsável pelo Secretariado Diocesano de uma diocese. Falaremos sobre a forma como se motivam os jovens para as Jornadas Mundiais da Juventude e também para os encontros que vão ocorrendo ao longo do ano. Conversaremos sobre as Jornadas Mundiais da Juventude, que se realizam este ano em Espanha, de 16 a 21 de agosto, e onde são esperados mais de 1 milhão de jovens. Analisaremos as muitas atividades dos jovens em Espanha, ao que tudo indica, quase sempre ocupados. No último dia das jornadas, e já depois de encerradas, terão como opção assistir a um jogo de futebol entre uma seleção de Espanha e outra do resto do mundo em veteranos. Por fim, falaremos da agenda de 2016, uma agenda muito intensa que começa cedo e acaba tarde, provavelmente debaixo de um calor escaldante, atendendo a que estamos em agosto e em Madrid. Padre Filipe Diniz, há 15 dias, quando cá esteve o seu colega de Viseu, que tem as mesmas funções, eu comecei por lhe dizer que, quando tenho a felicidade de ter aqui um sacerdote comigo, quase sempre, gosto de lhe perguntar como é que foi a vocação. Eu sei que é um assunto, do modo geral, pessoal, mas quer dizer, eu acho que isto é muito bonito, porque Nosso Senhor chama-nos de tantas formas e de umas formas tão simples, que isto acho que é gratificante. Não sei, olha, vou começar consigo também da mesma forma. Como é que foi a vocação? O que é que acha? Como é que começou a sentir que tinha vocação para a missão de sacerdote? Antes de mais, quero agradecer à Rádio Boa Nova pelo convite que me lançou e a todos aqueles que nos estão a escutar. A vocação é sempre um lado que temos que interpretar de duas maneiras. Primeiro, um Deus que chama, e depois há alguém que escuta e há alguém que se sente chamado e que se entrega. E foi isso que aconteceu comigo. Este Deus que chama, um Deus que lança caminhos e um Deus que está comigo e que me lançou esta proposta concretamente. Não é nada de extraordinário. Às vezes pensamos que aqueles que são chamados ao sacerdócio pensam que são alguém extraordinário, alguém fora do vulgar, nada mais. Quem é chamado ao sacerdócio é uma missão como todas as outras missões. Esta é uma vocação específica, não é? Primeiro de tudo, e é preciso tomar consciência disso, é que somos todos cristãos. E desde o momento em que eu sou batizado, como cristão, sou chamado à missão. E como qualquer um de nós. E se calhar quando era mais novo não tinha consciência disso, até porque como mais novo, como rapaz adolescente e criança adolescente, fiz um caminho como todos os outros. E de facto, mediante a minha vida que fui tendo como criança e como jovem adolescente, fui percebendo que a minha vida passava por algo muito mais. E este Deus foi lançando caminhos concretos, foi apontando direções, e essa direção apontou para aqui. E hoje sou padre, graças a imensos, a este caminho que Deus me foi lançando, e de pequenos sinais que ele foi lançando para que este chamamento se confirmasse. E assim foi de facto, e hoje sou padre com muita alegria e com muito entusiasmo também da parte deste Deus. E diversas etapas passaram e hoje é uma das etapas, e é servir a esta igreja que eu me identifico. Portanto, Deus chama-nos, enfim, nas coisas até mais simples, não é? Eu estou a pensar que já há uns bons anos mesmo, eu li um livro de Mater Teresa de Calcutá, uhum. e nesse livro falava da vocação dela. Ela sentia-se inquieta, portanto, nada de especial, não é? Quer dizer, no fundo, mas era, sentia-se inquieta, e falava com a mãe, e dizia à mãe que tinha vontade de ir para um convento, e a mãe achava aquilo estranho. E pronto, e um determinado dia levou-a ao convento, falaram com o sacerdote, e ele teve um bocadinho a conversa com ela, e depois disse-lhe, olha, parece que temos aqui a vocação, mas ela não sabia o que era a vocação. Aí ele explicou-lhe, disse-lhe mais ou menos isto: olha, quando tu sentes um desejo, pensas muito na mesma coisa e que de alguma forma fazes projetos e se sentes realizada, isso é a vocação. Portanto, no fundo, isto é uma coisa tão simples, não é? E agora, claro, Nosso Senhor tem muitas formas de nos chamar e das formas mais variadas. Diga uma coisa, sente que a vocação foi a coisa melhor que lhe podia ter acontecido ou não? Neste campo eu acho que sim. Eu não me revejo de outra maneira. Deus aponta caminhos e estes caminhos são aquilo que nós vamos procurando ser. Certamente já pensei muitas vezes se seria de outra maneira. Não sei dizê-lo, porque neste momento é o meu modo de viver. E é um modo de viver que, enquanto nós somos felizes naquilo que fazemos, e melhor, quando somos felizes naquilo que somos, porque eu penso que hoje é um dos grandes problemas da nossa sociedade, é que as pessoas não se conhecem elas próprias. Há um conjunto de coisas que se vive e que se questionam, mas muitas das vezes a dimensão da própria pessoa não existe. As pessoas conhecem-se pouco. E uma das minhas grandes descobertas, não é? Por isso é que eu não me identifico com outra coisa completamente diferente. Se eu me identificasse com outra coisa completamente diferente, eu hoje não era um padre, não era padre, desculpem utilizar entre aspas, um padre a sério. Porque andava sempre em constante, andava sempre a abanar, não é? Vivi em constante na minha vida. E eu não posso ter várias facetas, eu tenho que ter uma faceta. E esta é a face que eu mostro, é a face de padre. E não é uma face verdadeira, não é uma face enganadora. E penso que eu me revejo como padre, não é? E como dizia a Madre Teresa, não é? É através da simplicidade das coisas que nós descobrimos a nossa vocação. E ser-se padre é ser-se, não é? E não é uma coisa que vamos descobrindo, e vamos descobrindo, não é uma coisa, algo já perfeito e consciente. Agora, à medida que eu for caminhando através da minha entrega, isso sim tem todo o sentido. Porquê? Porque é um caminho que se faz, uma descoberta que se faz. Ninguém aprende, ninguém é padre porque na perfeição logo, ou que tem que ser logo. Penso que o padre é aquele que vai caminhando, é aquele que vai descobrindo esta mesma vocação. Não é uma vocação que não é na sua plenitude, digamos assim. É um chamamento que nos vamos entregando, vamos descobrindo e vamos, primeiro de tudo, com a ajuda deste Jesus Cristo, porque Ele é que é o verdadeiro pastor, a ser-se pastor. E por isso é um caminho que se vai fazendo. É um caminho de uma descoberta que exige uma entrega constante, em que nós tenhamos olhos para ver a realidade que nos vai questionando e que nos vai entregando. E é uma entrega a uma igreja e a uma sociedade que hoje nos provoca, mas nos provoca no bom sentido. É essa descoberta e essa entrega que nos dá a felicidade, que dá a felicidade, não é? Uhum. Porque o resto depois é tudo, é passageiro e assim. Agora diga uma coisa, Padre Diniz, com certeza, em pequenino, num determinado dia, chegou a casa e disse: eu tenho vontade de ir para o seminário, eu tenho vontade de ir para padre. Quer dizer, como é que a família reage? Como é que os amigos reagem? Os amigos da escola, portanto, como é que foi isso? Já agora, o meu percurso foi uma coisa muito simples. Eu sou natural de uma aldeia, zona chamada Zona Gandareza, que é a zona de Cantanhede, entre Cantanhede e Mira. Sou natural de uma freguesia cortiça de cima. Gente da agricultura, gente que vive um bocadinho no sustento neste âmbito. E é interessante perceber que eu sou de um contexto de uma família em que eu sou o filho mais velho. Os meus pais são extremamente novos e estão agora olhando para os 50 e poucos. E sou de um contexto de uma família em que propriamente somos cristãos, assim podemos dizer, de ir à missa, mas de pouco mais. E na minha altura, então, meu pai ia à missa e a minha mãe ia à missa e fiz a catequese como todas as outras crianças. Normais, se assim podemos dizer. Mas sem grandes questões. Digo hoje, recordo-me de momentos na minha vida, quando tinha aí os meus 11, 12, em que me perguntava se como padre, até porque o testemunho, e hoje o testemunho de um padre na minha aldeia não, até quase que não inspirava a que fôssemos, em que a vocação, se assim podemos dizer, ou ser padre, era a coisa melhor do mundo. Eu respeitando perfeitamente a pessoa, que já está no céu, mas dizer que essa pessoa não despertava, e eu ser padre assim, não. E claro, no grupo de amigos da aldeia, em que já éramos alguns, isso nunca passava pela cabeça. E quem fosse, e quem pensasse dessa maneira, era quase tido como o santinho, e aquele que quase não fazia mal a uma mosca, esse é que merecia ser padres. E recordo-me que isso foi passando, questionei algumas vezes, mas nunca foi nada de profundo. Mas penso que aí foram os primeiros passos, ou foram os primeiros sinais deste Deus. E aqui recordo a minha família. A minha família, mediante a sua simplicidade, digamos assim, que lhe é natural, ajudou-me a perceber que por aí, se calhar, eu podia servir esta igreja como padre. Então aceitaram bem, não levantaram problemas? Aceitaram, é interessante, aceitaram muito bem. A minha mãe quase que nunca se tinha questionado a esse respeito, nem o meu pai. Mas a minha decisão só foi aos 18 anos, não foi propriamente... Aos quantos? 18 anos. 18. Uhum. Muito não foi propriamente com 12, nem com 13. Foi aos meus 18 anos que eu decidi entrar no seminário. E foi nesse ano, recordo o ano 2000, como um ano de grandes aventuras, até eu acho que Deus mostrou-me imensos sinais em que ele precisava mesmo de mim. E recordo que foi nesse ano que fiz uma viagem a Santiago de Compostela e que descobri, digamos assim, que Deus me chamava. Mas aí já haviam questões, já havia algumas questões que me interpelavam e que já andavam aqui a parar. Mas a visita do Santo Padre, o Papa João Paulo II, a Fátima, à beatificação, foi muito importante para mim, porque aí percebi que a Igreja necessitava de mim e de tantas pessoas que se colocaram ao meu lado e que me foram ajudando a perceber. E é interessante perceber como Deus coloca pessoas no caminho, e estes são os pequenos sinais de pessoas que se colocam ao caminho connosco e que são instrumentos deste Deus e que nos ajudam a perceber que eu sou também instrumento deste Deus e, para além disso, sou chamado a servir. E vi a Igreja de uma outra maneira, porque eu tinha uma imagem da Igreja um tanto ou quanto quase que parada, porque vinha da imagem que tinha da Igreja da minha terra, da Igreja ou da minha comunidade. Vejo também que depois, na altura, nesse ano, entrou um padre novo na minha paróquia e, com o seu entusiasmo e com a sua alegria, de facto despertou em mim e fez com que este Deus despertasse em mim este dom. Sinto que vou renascer num outro lugar. Procuro as luzes da cidade, cruzar avenidas, novos focos, polícia constante, desbravar a novidade. Quero conhecer melhor homens e teias em que sustentam suas vidas, sentir o viçoso mercado e os juros que cobra por uma vida em grande estilo. Sou apenas eu, o homem do mundo. Serei um defunto sem terra para me cobrir, mas vista ao invés respiro mais fundo, pois não tenho. Ser quem eu quiser, doutor impostor, quem sabe um homem das finanças, ficar na avenida a pedir trocos de mão bem esticada. Arruma aqui que tem entrada. Gosto desta vista para o rio, do fumo e do frio, da noite que sossega a estrada. Ter estrelas como o teto nem sempre dá certo. sacudo agora esta lama. Sou apenas eu, um homem do mundo. Serei um defunto, sem terra para me cobrir. Mas, visto ao invés, respiro mais fundo, pois não tenho dono, ninguém para me servir. Sou apenas eu, um homem do mundo. Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Bonova, em 100.2, ao domingo, às 10 e à quarta-feira, às 21. Neste momento, conversamos com o seu padre, Filipe Diniz, responsável pelo Secretariado Diocesano da Pastoral Juvenil de Coimbra. Estamos a falar do caminho, como é que se percorre este caminho que vai da vocação à ordenação e depois falaremos como é que se vai, depois da ordenação, à responsabilidade por uma diocese no aspecto pastoral juvenil. Depois falaremos das Jornadas Mundiais da Juventude e também dos encontros que vão ocorrendo ao longo do ano com estes jovens. O Padre Diniz há pouco falava que esteve em Santiago de Compostela. Tive que ir numas jornadas de... Foi uma visita de estudo em que a minha professora de moral organizou com uma outra escola, também a Escola Secundária de Cantanhede, que organizou com a Escola Secundária de Mira. E então foi nessa visita que, de facto, alguém me interpelou neste sentido. E eu aqui vi, de facto, que foi um grande sinal deste Deus. De alguém que não me conhecia e que, por acaso, ia no mesmo grupo, que, por sua vez, também estava ligada, estava ligada ao pré-seminário, diocesano, e que me questionou sem saber porquê, e eu fiquei super incomodado, mas quem é esta pessoa que me veio interpelar e que me lança esta questão sem me conhecer, e ela dizia também que não me conhecia de lado nenhum, e ainda ela se pergunta hoje por que razão é que fez aquela questão, e eu próprio disse, por acaso, como é que sabe que eu ando a pensar nisto? E durante aquela altura eu andava, isto foi, penso que em março ou abril, a visita, mais ou menos por esta altura, já não penso que foi por aí, e entretanto, meu Deus, porquê? E aí, a partir daí, acho que fui... Deus fala-nos através dos outros, não é? Eu acho que esta é a grande maravilha. Sim, é verdade. E penso que Deus traça estes caminhos desta forma, e hoje dou graças a Deus por isso, porque foi através daquela pessoa, e depois que me levou a fazer uma caminhada, e recordo-me muito bem todo este trajeto que fiz e que me fez, nesse mesmo ano, entrar no seminário. Nesse ano entrou. E foi para que seminário é que foi nessa altura? Entrei no ano propedêutico, que é chamado o ano zero, um ano específico no seminário maior, no seminário de Leiria, em que todos os seminaristas passam por esse seminário, que é um ano de aprofundamento vocacional. E tive um ano depois aí no seminário de Leiria, que, por sua vez, é interessante, o reitor na altura é hoje o nosso Dom Virgílio, e o nosso Bispo de Coimbra, e que recordo com muita alegria quando entrei. Uma das coisas que me ajudou imenso, o bom acolhimento, um acolhimento muito bom. Os meus pais também estavam nervosos, eu também, porque eu não sabia muito bem o que era um seminário, confesso. Eu acho que até... Eu fui uma grande aventura. E isso ajudou-me imenso, porque fez-me entrar em aventuras, em saber entregar-me a cada proposta. Porque hoje uma das realidades que nós vamos notando é que os jovens hoje não sabem andar sozinhos, não sabem fazer apostas sozinhos. E eu na altura fiz esta aposta, porque no contexto paroquial não existia ninguém propriamente como eu, mas recordo-me depois também ver os outros colegas que se tinham colocado nesta aventura e porque aceitaram esta proposta. Na altura começámos 15. O Padre Inês depois foi ordenado onde? Em Coimbra? Eu fui ordenado na Sede de Coimbra. E depois a partir daí foi para uma paróquia? Sim, depois, antes disso fiz toda a caminhada depois no Seminário Maior de Coimbra. Uhum. Né? Fiz os chamados anos de Teologia, de Filosofia e de Teologia, que são cerca de 6 anos. Ao todo, com o ano para obter a são 7. No final do 6º ano, terminei o meu curso, terminei a minha licenciatura, no curso filosófico-teológico, no Instituto de Estudos Teológicos em Coimbra, onde está sediado, digamos assim, no seminário. E aí, ao terminar o curso, o Dom Albino lançou uma proposta de começar a trabalhar nas paróquias. Foi aí então que eu entrei, fui como diácono, porque fui ordenado diácono no dia 24 de junho, e entretanto, passado em outubro, entrei nas paróquias de Ferreira do Zêzer como diácono, e depois fui ordenado em 2008, no dia 2 de março de 2008, fui ordenado padre e continuei, digamos assim, até o ano passado em trabalho naquela zona. Neste momento está com os jovens, não é? Com a pastoral. Uhum. E também tem alguma paróquia ou não? Neste momento não tenho nenhuma paróquia. Estou a trabalhar para a pastoral juvenil. Para além disso, também estou ligado também aos jovens, à assistência regional do escotismo da região, onde sou como adjunto, assistente adjunto, e estou neste momento também num projeto, que é um projeto do pré-seminário. Estive em colaboração com o pré-seminário, com o Padre Nuno Santos, este ano, e estive ligado a uma casa que também faz parte, está inserida no mesmo projeto, que acompanha jovens, que põe a possibilidade de entrar no seminário, que funciona em Cernas, que é chamada a Comunidade Cura d'Arce, em que, num ambiente familiar, os jovens, perante a questão que têm, e perante esta questão, lhes propomos um desafio muito concreto, que é o desafio de caminharem em família e descobrirem a sua vocação, digamos assim. E aqui está o lado da simplicidade e de um Deus que coloca outros ao nosso lado para descobrir esta mesma vocação. Há pouco falou-me no novo bispo, uhum. Dom Virgílio Nascimento Antunes. Nascimento. Eu tenho, não é por estar aqui, mas eu tenho muita boa impressão do tempo em que ele estava em Fátima. Eu fico com a impressão que é de facto que vai dar certamente um bom bispo. Aqui até já falava com um amigo e dizia, mas ele ainda é muito novo. E dizia, mas isto não é por ser muito novo ou por ser muito velho, não. Claro. Fico com a ideia que realmente vai dar um bom bispo. Isto é apenas uma parte e para não deixar passar isto em branco. Oh, Padre Dinis, vou-lhe fazer aqui uma citação de Bento XVI. Bento XVI fez há poucos dias 60 anos da sua ordenação. E disse que o dia da sua ordenação foi o momento mais importante da sua vida. Disse ainda que nesse dia descobriu o que o sacerdote significa para as pessoas. E contou então o seguinte. Naquele dia havia muita gente que eu não conhecia. Mas havia naquelas pessoas a esperança que depositavam não em mim, mas naquele sacerdote e na sua relação pela força do sacramento que eu tinha recebido. Quero comentar estas palavras. Acho que são muito bonitas, não são? São muito bonitas e profundas. E profundas. É próprio do nosso Papa, não é? Primeiro, e olho, que é engraçado porque eu percebi isso também na minha ordenação. Também vi muita gente que não conhecia, mas o que importava naquela gente também é ver alguém que vai servir a nossa Igreja. A Igreja de Jesus Cristo. E para além disso, e o Papa aí certamente se deve ter lembrado muitas das vezes, e é isso que ele também o faz, é que nós não nos servimos a nós mesmos. O padre não serve a si próprio. O padre serve este Jesus Cristo, à imagem do bom pastor. É? E as comunidades contam convosco. Aliás, é isto, não é? Quer dizer, e o padre hoje tem que ser isto. Eu penso que isto... Pronto, eu vou dizer o seguinte. Eu acho que ser padre é extraordinário. Isto é o que eu sinto. Uhum. Agora, é de muita responsabilidade. E responsabilidade neste aspecto, quer dizer... Deus confia em vós. Vós sois os pastores. E acho que não podeis defraudar as vossas comunidades, as vossas paróquias. Isso é porque é extremamente interessante. Quer dizer, vocês podeis fazer um trabalho extraordinário, mas também se adormecerem é uma pena, porque vai tudo para água abaixo. Uhum. E é uma pena. Desculpe lá eu dizer isto, mas quer dizer, isto é o que eu sinto. Não, tem todo o sentido, porque nós, é como dizia, eu sou chamado a servir as comunidades, não é? E este é o rosto desta igreja que eu tenho que servir. E as pessoas depositam imensa esperança em nós, porque não é uma esperança desenraizada, digamos assim, é uma esperança enraizada em Jesus Cristo, e é isso que as pessoas precisam de nós. E nós temos de ser testemunho disto mesmo. É isso que as pessoas esperam de nós. Os cristãos esperam que nós, ao transmitirmos, e por isso não é que nós sejamos os mais conhecedores da palavra de Deus, não é isso, mas é que nós transmitamos vida e façamos com que esta palavra de Deus tenha vida através de nós. E é isso que as pessoas esperam. Porque hoje as vidas, não é, necessitam da verdadeira vida e necessitam de uma ligação com Jesus Cristo. E nós estamos chamados, como pastores, a ligarmos as pessoas ao verdadeiro sentido, mas para isso eu tenho que estar bem comigo mesmo. A missão de padre não é fácil, pois não? Ou será? O que é que acha? Eu não sei o que é facilidade e o que é dificuldade. Todos nós sabemos... Eu acho que é sempre um risco, não é? É claro que eu, se calhar, aqui há 3 ou 4 anos atrás, quando comecei, não vivia tanto o arriscar, não é? Porque sentia que tudo era maravilhoso, tudo tinha uma certa harmonia. Hoje vejo que tudo é um desafio. As pessoas pedem-nos e nós damos. Claro que já sabemos certamente aquilo que está a querer dizer, é que há situações que nos incomodam, que nos dão dor de cabeça, que nos dão dor de cabeça e que nos causam até certamente alguma angústia, alguma amargura, mas penso que quando nós somos capazes de dizer isto não é por mim, é por ele, as pessoas sabem, as pessoas reconhecem. E quando nós falamos de coração, eu penso que há muita coisa que passa ao lado. E as pessoas hoje precisam de padres, e claro que há dificuldade já, até as pessoas perceberem isso é uma grande dificuldade, porque é isso que eu vivo e é isso que eu sinto, primeiro de tudo como padre, mas vejo que as dificuldades só criamos quando nós não estamos bem connosco próprios, quando nós não acreditamos naquilo que dizemos. Aí é que surgem as dificuldades, aí é que surgem os imensos atropelos das vidas, porque as vidas dos outros... As vidas das pessoas depois também são um incómodo para nós. tanto amor é fruto do que sentes por mim. Eu vou, eu estou onde tu me quiseres. Eu vou, eu estou onde tu me quiseres. Eu vou, eu estou onde tu me quiseres. Porque no amor não quer demais amar. Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Bonova, em 100.2, ao domingo às 10 e à quarta-feira às 21. Neste momento conversamos com o Sr. Padre Filipe Diniz, responsável pelo Secretariado Diocesano da Pastoral Juvenil de Coimbra. Temos vindo a falar sobre a forma como se percorre o caminho que vai da vocação à ordenação e depois é responsável pela Pastoral Juvenil de uma diocese. O nosso objetivo é falar das Jornadas Mundiais da Juventude que se vão realizar no próximo mês de agosto em Madrid. O tempo vai passando e vamos ter que adiantar mais um pouco para falarmos sobre as jornadas. Mas, ó padre, eu ainda voltava ao aspecto anterior. Quando lhe eu disse, será difícil ser padre, eu acho que era neste aspecto. Dizer a verdade, as pessoas às vezes não gostam, não é? Claro. Mas temos que dizer a verdade, não é? E quando se diz a verdade, podem-se criar conflitos. Mas tudo bem, quer dizer, o que é preciso é a pessoa estar bem consigo mesmo, não é? Quer dizer, porque, pronto, isto de dizer a verdade não é agradável, muitas vezes. Mas é necessário. Eu estou a pensar que João Paulo II dizia que, já no tempo dele dizia, que se faziam sondagens para saber o que as pessoas gostavam de ouvir. E que até consideravam populares aquelas que diziam que gostavam de ouvir. Quer dizer, mas isto não é a missão de um padre, isto não é a missão de um católico, já nem vou claro, para os padres. Claro. Quer dizer, nós vivemos num mundo, infelizmente, de mentira. Isto é a realidade. Nós vivemos num mundo de mentira. Agora, é pena que, de facto, haja pessoas que mentem. Portanto, devíamos, de facto, correr. Dizer a verdade, custa gostar, quer dizer, pois pode gostar, mas quer dizer, o João Paulo II dizia, às vezes ouvir a verdade não é agradável para nós, mas quer dizer, acho que isso tem que ser dito, não é? É sempre difícil, eu penso que as pessoas também, nós também passamos por isto, não é? O padre está inserido e vive, porque nós também muitas das vezes faltamos à verdade, não é? Eu também sinto que muitas das vezes falto à verdade. À verdade, quando eu falto à verdade para comigo mesmo, não é? E quando falto à verdade para comigo mesmo, também falto à verdade para com os outros. E falto à verdade para com este Deus. E o padre não passa por quando fala, não é receber. Quanto mais, mais pessoas melhor, ou ser um bom falante, tem que ser um bom orador, tem que ser aquele que, através da forma como diz as coisas e como se entrega, e através do testemunho da sua vida, as pessoas conseguem chegar e conseguem perceber. E conseguem perceber a verdade. Uma coisa é eu estar a dizer uma coisa e depois, ao fim e ao cabo, viver outra completamente diferente. E as pessoas hoje olham para a forma como nós somos. Porque quando nós somos verdadeiros e tencionamos-lo ser, acho que e quem também não quiser corresponder a essa mesma verdade, temos que, nunca podemos deixar de insistir. Pronto, eu quero apenas esclarecer, quando o padre Diniz, e até para quem nos está a ouvir, que às vezes pode dar má interpretação a isto, quando o padre Diniz diz que nem sempre está com a verdade, quer dizer, foge à verdade, não sei bem já como é que disse. Sim. Mas, portanto, não significa que ele esteja a mentir. Portanto, para nada resolver, disso. Isto, nada há que esclarecer isto. Nós faltamos à verdade, e todos nós faltamos à verdade, quando nós não fugimos, sei lá, do cumprimento das nossas obrigações. E é neste sentido que ele está a falar. Portanto, não é no sentido que esteja a mentir a ninguém, mas é no sentido que sempre que a gente não faz aquilo que deve, Jesus disse: sede perfeitos como o Pai Celestial é perfeito. E se nós fugimos dessa perfeição, estamos a fugir à verdade. Mas isto não significa que estejamos a mentir aos outros. Podemos estar a mentir a nós mesmos. Portanto, é apenas um esclarecimento, porque não fica alguém a pensar que, portanto, que estava, portanto, a falar a mentir a alguém. Atenção, que o padre não é um ser perfeito. Claro, claro. Porque às vezes nós pensamos que o padre é um ser tão perfeito, tão perfeito, tão perfeito, que nada lhe toca de mal. Acho que as coisas têm... eu chamo isto a naturalidade na relação que nós tentemos procurar as coisas. E penso que à medida que nós vamos vivendo, vamos procurando isso. E penso que também vai um bocadinho justificar aquilo que estava a dizer. Está bem. Ó Padre Diniz, eu ainda gostava de colocar aqui uma questão. Também está acerca de Bento XVI. Bento XVI disse há não muito tempo, e sente isto, Bento XVI está convencido que se os católicos não aprofundarem a fé e se continuarem a ter uma fé de rotina, que o cristianismo poderá desaparecer da Europa. O que é que lhe parece disto? Eu ainda vou acrescentar aqui mais qualquer coisa. O antecessor dele, João Paulo II, dizia o seguinte, que era preocupante o que se passa com os católicos no que diz respeito à prática religiosa, e que não adianta fazer de contas que não se vê. Alguns já não se batizam, muitos não recebem o sacramento do matrimónio, poucos vão às Eucaristias, poucos se reconciliam, as vocações na Europa são cada vez menos, e depois temos uma família e uma sociedade sem valores. Portanto, é neste sentido que Bento XVI diz, quer dizer, se de facto esta Europa não toma outro rumo, corremos o risco, quer dizer, o cristianismo não desaparece, de modo algum. Pode enfraquecer na Europa, mas ficar muito forte na Ásia, ou na África, ou noutro continente qualquer. Portanto, o cristianismo nunca desaparecerá. Mas pode desaparecer de uma determinada zona. Isso não é a primeira vez que isto acontece. E se nós pensássemos um pouco o que aconteceu antes de Jesus Cristo, como homem, portanto, no Antigo Testamento, nós víamos que às vezes havia zonas que desapareceram praticamente, e até no tempo dele. Estou a pensar em Cafarnaum, não é? Onde ele fez tantos milagres e praticamente tudo desapareceu. E na Europa, se de facto nós continuarmos desta forma, eu penso que poderemos correr este risco, e seria terrível para todos nós. Não sei qual é a ideia que o Padre Diniz tem acerca disto. O Papa Bento XVI é um homem que, primeiro de tudo, olha para a realidade com olhos de ver. E certamente ele é o primeiro a interrogar-se, porque vem de um contexto da Alemanha em que, tendencialmente, o cristianismo está a desaparecer. Embora ele seja de uma região em que a maioria é católica, mas ele vai-se apercebendo, e também não só por isso, mas também a concepção que ele tem da Igreja Universal, e é por isso que ele hoje também é Papa, porque tem uma concepção, é muito consciente nas coisas e percebe, e sabe olhar a realidade, sabe olhar para a Igreja que nós somos hoje. E de facto esta Igreja, a Igreja que eu sou e que cada um de nós o é, tem que perceber que ser-se cristão é ser-se Cristo. E eu não sei se Cristo hoje faz sentido para as pessoas. E se calhar hoje, ao olharmos para um contexto como este, em que vemos gente, pessoas, que são cristãs, mas cumpridoras de deveres, cumpridoras de sacramentos. E que porque recebem o sacramento X, já merecem ou já têm o título de cristãs. Isto tem que ser muito mais do que isto. Porque receber o sacramento do batismo, quando me incorporo na igreja, quando faço parte deste corpo, eu sou chamado à missão. Sou muito mais. Se me perguntassem isto aqui há uns anos atrás, eu não tinha a concepção. Não tinha esta concepção. Eu, concretamente. Agora, será que isto é dito? Será que as pessoas têm consciência? O que é que hoje ser igreja? É uma questão. Hoje faz sentido ser-se cristão, membro de um corpo que é esta igreja? Porquê que há padres? Porquê que há leigos? São tudo questões. E penso que a Europa concretamente, necessita de cristãos. E começando, em Portugal ainda vamos vivendo, ainda temos o lado tradicional, ainda temos a tradição ainda está bem enraizada, mas muito por forma de imposição e chamamos a isto aquilo que as pessoas, nós olhamos para um contexto concreto e aqui nota-se muito bem também aquilo que as pessoas têm como cristãs foi fruto da doutrina, não é? Entre aspas. Doutrina é essa que foi quase que incutida. Tens que saber os mandamentos, tens que saber isto, mas depois, pois para que é que serve um mandamento? Não é? Cumprir porquê? Isso, o que é que isso me diz? O que é que isso tem a ver comigo? Não é? Muitas das vezes aprendemos muitas coisas de uma forma racional e muito pouco profunda. E a fé tem que ser algo profundo, tem que ser vivido. Tem que se confiar naquilo que se diz, tem que se confiar. Se eu digo que amar a Deus sobre todas as coisas e amar aos outros, como, a mim, como este Deus de facto nos ama, não é? Eu ter amor pelo outro, isto é outra coisa, isto é muito mais do que só ser engraçadinho, é muito mais do que ter um gesto caritativo, de caridade, é muito mais. Porque eu faço em nome de quem? É em meu nome. E aqui é que estão os grandes erros. Não é por acaso que, desde que houve assim uma viragem da nossa cultura, e a cultura europeia foi fruto disso, não é? No século XVIII, quando começámos a cultivar o humanismo, não é? O olhar para o homem, não é? Era visto Deus e depois há uma inversão. Cultiva-se o homem, mas cultiva-se o homem de uma forma diferente. E não se cultiva um homem como um ser. Quer-se que o homem seja perfeito, e olha-se num homem numa perspectiva perfeita do que propriamente este Deus que nos vai encorajando, nos vai dando. Tiramos Deus do centro da nossa vida, como alguém diz. Isso mesmo. E colocamos o homem a nós, isso mesmo. Eu pedi ao sol para brilhar, eu pedi à chuva para parar, eu pedi aos astros que viessem raiar, eu pedi à lua que fosse voar. Ninguém ouviu, ninguém sentiu girar. Eu pedi a água para bailar, ai eu pedi a fome para secar, eu pedi ao sonho que viesse reinar, eu pedi à música que fosse tocar. Ninguém ouviu, ninguém sentiu girar. Dança ao vento, dança aqui, todo o riso da criança eu senti. A nascer, amar e pintar a cor do ar, a gritar, a saltar, a força a girar, girar. Mas dança ao vento, dança aqui, todo o riso da criança eu senti. A nascer, amar e pintar a cor do ar, a gritar, a saltar, a força a girar, girar, girar. Dança ao vento, dança aqui, eu senti a nascer, a amar e pintar a cor do ar, a gritar, a saltar, Padre Inês, acho que neste seguimento vou-lhe colocar uma última questão para ver se depois entramos nas jornadas. Uhum. Não sei se tem conhecimento disto, não, mas pelo menos eu tenho. Muitos cristãos com facilidade que vão à missa, assim vão ao espiritista. Uhum. E depois até comungam. Portanto, com o espiritismo, portanto, é uma contradição da fé católica e é pecado. O que é que acha disto? O espiritismo é sinal que as pessoas andam à procura. A fé cristã também é algo que nós procuramos, atenção. As pessoas andam em constante procura. As pessoas andam à procura de si próprias. E andam à procura de muitas das vezes coisas supérfluas para que se enganarem. E o espiritismo é um pouco isto. É quase que apresenta-se uma imagem bonita, fascinante, mas depois que não cai na própria pessoa. Enquanto que para nós, cristãos, e por isso é que as pessoas misturam muitas coisas, misturam o espiritismo com a fé cristã e vão à missa, se calhar, as pessoas andam com sede. Estão andando à procura de qualquer coisa. E depois procuram tudo. E isto chama-se um bocadinho a procura de tanta coisa que não se identificam com nada. E esta, muitas das vezes, é um dos grandes perigos. O espiritismo leva a coisas que muitas das vezes não se identificam connosco. Não são a verdade. São verdades desenraizadas daquilo que a pessoa é. É de condenar, no fundo, que as pessoas sigam esses caminhos, porque no fundo em Cristo têm tudo e ali não têm nada, não é? E mais, se de facto eles vão ao Espiritismo, pois nem sequer devem ir à missa, mas não deviam comungar, pelo menos sem se confessar, não é? Uma vez que é pecado ir ao... Claro, isso é sempre quem vai e quem procura esse caminho é sinal que não está bem. Não está bem. Cristo no Estamos com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2 ao domingo às 10 e à quarta-feira às 21. Neste momento conversamos com o seu padre Filipe Diniz, responsável pelo Secretariado Diocesano da Pastoral Juvenil de Coimbra. Temos vindo a falar do caminho que se percorre, ou que ele percorreu, desde a vocação até a ordenação e mais tarde até responsável pela Pastoral Juvenil da sua diocese, neste caso de Coimbra. Agora vamos começar a falar das Jornadas Mundiais da Juventude. Padre Diniz, portanto, no próximo mês, 16 a 21 de agosto, vamos ter as Jornadas Mundiais da Juventude em Madrid, o que tudo indica com a presença de 1 milhão de jovens. Como responsável pelo Secretariado Diocesano da Pastoral Juvenil de Coimbra, o que é que lhe dizem a si, pessoalmente, as jornadas? Primeiro, as jornadas dizem-me uma coisa. Encontro. Um encontro, primeiro de tudo, que esta Igreja faz, esta Igreja Universal faz, aos jovens, e que os jovens fazem este mesmo encontro com este Jesus Cristo. E isto identifica-me. Identifica-me porque vai ao encontro daquilo que falámos anteriormente, não é? Os jovens necessitam de procurar, necessitam de descobrir onde é que este Deus se torna tão presente. E as Jornadas Mundiais da Juventude não são mais do que isto, um caminho de uma descoberta. E este 1 milhão, que número neste momento que estão a colocar, é um caminho, é um desafio lançado a estes jovens, e estes jovens que vão participar vão à descoberta. E não é por acaso que o Papa Bento XVI coloca como tema desta jornada enraizados e edificados em Cristo, firmes na fé. É uma passagem de São Paulo, é verdade, mas o Papa Bento XVI lança este desafio por uma simples razão. É que os jovens precisam, de facto, se sentirem enraizados. Saberem que raiz, ou que raiz é que são. E onde é que se edificam. Onde é que se constrói. E a Jornada Mundial da Juventude, o convite que a Jornada Mundial da Juventude lança aos jovens é este mesmo, é nós percebermos afinal quem é que somos e quem é que nos identificamos. E penso que é importante para os... penso não, é importante para os jovens tentarem perceber muito bem isto. Portanto, isto no fundo poderia dizer que é um complemento para a formação dos jovens, portanto a jornada. É. E penso que também estas jornadas vão contribuir para muito bem deles, não é? Portanto, eu penso que os jovens poderão vir a fazer grandes alterações na sua própria vida. Muitos testemunhos de jovens, e alguns vão surgindo, de que mudaram as suas vidas, ou melhor, mudaram a visão que tinha da sua própria vida, melhor. Nós não mudamos a nossa vida de um momento para o outro assim de repente, não é? Eu não deixo de ser a pessoa que sou, mas vejo as coisas de uma outra maneira e de outro modo. E muitos jovens, ao fazer a experiência da jornada, porquê? Porque veem uma igreja unida, uma igreja a caminhar. Porque eu, como jovem, vejo outro jovem a fazer o mesmo caminho que eu. E penso que a jornada vai muito por aqui, vai muito nesta perspectiva e neste conceito. É a influência que fazemos uns nos outros. Sim. E isso é extremamente interessante. Há 15 dias, quando cá esteve o seu colega de Viseu, eu coloquei-lhe uma questão que lhe vou colocar assim. Parece-lhe que a escolha do país para as Jornadas Mundiais da Juventude será criteriosa ou isto é fruto do acaso? O que é que lhe parece? Fruto do acaso não é. Eu penso que o país, neste caso concreto Espanha, necessita de um abalar, de um abanão, melhor. Espanha está a atravessar um momento difícil, porque e um dos episódios em que de facto manifestou que as coisas não estão muito bem, se calhar no sentido cristão, católico, e há muitos atritos em relação à Igreja, foi num dos gestos que alguns jovens tiveram em Madrid, quando quando a cruz da jornada entrou na universidade e foi apedrejada a cruz. O que é que isto quer dizer? É sinal que, neste caso concreto, Espanha, atravessando este modo, porque há gente que critica, mas não sabe porque critica, uma manifestação deste estilo leva a uma coisa. Porquê? Porquê que estes jovens vivem deste modo e não vivem de outro? Que sentido é que tem, neste caso, Deus no nosso país, não é? Certamente, e nesta Igreja do Mundo que nós pertencemos? E isto vai levantar muitas questões. Vai enriquecer este país. Espanha, penso que vai ser muito mais rica e vai sair bem na fotografia. Esperemos bem que o aconteça. Mas também vai fazer refletir não só os não crentes, como também vai fazer refletir os crentes. Pois, essa é a opinião do responsável pelas jornadas deste ano, o cardeal Roque Varela, em que ele dizia que de facto é isso, quer dizer, a Espanha atravessa um período muito complicado e é necessário de facto, quando assim é, despertar. Ele dizia, até aí, não sei se viu, mas eu li, o cardeal Roque Varela dizia que em Espanha havia como que um incêndio. E quando assim é necessário chamar os bombeiros para apagar o fogo e para ver se ele não volta a incendiar. Porque realmente, depois o seu colega de Viseu, naquela altura, falou-me até no seguinte, quando coloquei esta questão. E uma senhora no comboio, que ia rezar até o terço, e chegou um jovem ao pé dela e partiu-lhe o terço. Não há dúvida nenhuma que Espanha atravessa um momento difícil, não só com os jovens, mas também com outras pessoas menos jovens. Portanto, em Espanha as coisas estão, no aspecto espiritual, estão muitíssimo, muitíssimo mal. Oh, padre Diniz, sabe que o nosso tempo está praticamente a acabar e nós não falámos das jornadas. Eu vou-lhe pedir o seguinte: se o Padre Inês dispõe, portanto, no próximo domingo, continuávamos esta conversa e falaríamos só das Jornadas Mundiais da Juventude. Por isso vou-lhe pedir para estar, então, no próximo domingo connosco. E, portanto, olha, e neste momento agradeço-lhe também o ter estado agora connosco. Muito obrigado. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo.